Nós adoramos ao Deus que faz essa noite. Mas quem o abre é Deus. Pode as muralhas rodear, mas quem derruba é Deus. Você pode até ser usado, mas quem te usa é Deus. Ele é o dono do cajado, é dele e não seu. Se acontece um milagre, Deus é quem faz. E quando o mar se abre, Deus é quem faz. E quando caem as muralhas, Deus é quem nessa noite, pra Ele não tem impossível, tudo Ele faz. Aleluia! O milagre, a bênção, a cura que você precisa, Deus é quem faz. Ele abre uma porta onde não. Receba cura, receba teu milagre. coisas que só Ele faz. Mas quando Ele faz, Ele faz no tempo perfeito dEle. Aleluia! Glorifique o nome do Deus que faz nessa noite.